agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite, no melhor estilo. Olá Brasil dos meus amores, estamos chegando, quinta-feira, nosso programa está no ar, com belas canções de amor e, claro, os nossos recadinhos apaixonados, a nossa linda tradução e bons momentos para vivermos aqui no nosso Encontro Central, o encontro de amor simples, mas bastante expressivo, um momento em que vamos viver juntos com alguém especial. Momento que vamos viver com as canções, com os nossos sonhos. E vamos juntinhos dividir com a certeza que confiamos no nosso amor. Está no ar o Encontro Central, quinta-feira. Eu sou Ailton Moreno e vamos ficar juntinhos aqui na trilha sonora do seu coração. Encontro Central. Coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim, acordei pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você, assim sem me avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, um cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou. Me toca, me faz sentir. Que hora, agora, da gente apareceu com olhos de cristal, me enfeitiçou, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir. Yeah. sentir. Encontro Central. I heard that you're settled down, that you found a girl in your married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. Hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Sometimes it hurts instead. Yeah.

No amor são palavras como estas que falam dentro de nossas canções, que pedem desesperadamente para ir de encontro com a pessoa que nos dá sentido, ou seja, que nos ama, que nos enche de emoção e de amor. Esse é o nosso Encontro Central. Agora tem boas canções para você ouvir e se apaixonar. Vamos juntinhos aqui na trilha sonora do seu coração. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor. O nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa when the sand is hurling, Canções de amor que falam ao seu coração, aqui no nosso Encontro Central. Dentro de instantes vou estar de volta, eu e você, apaixonado e apaixonada deste Brasil. Juntos vamos ouvir os nossos recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie agora para o nosso site, ouvintecentral.com. Há momentos em nossas vidas que nos sentimos pequenos, fracos, inseguros e incapazes de reagir e vencer algumas dificuldades que vivemos. Já aconteceu isso com você? Mas quando paramos um pouco e olhamos para dentro de nós, percebemos quantos obstáculos, quantas barreiras, quantos nãos, quantos momentos difíceis já vencemos. Percebemos a força, a capacidade, o poder que existe dentro de nós. Então percebemos que escondido atrás desse gigante chamado medo, chamado dúvidas e incapacidade que acreditamos ter, está a nossa capacidade de vencer. Quando fazemos nesse momento de reflexão de nossa capacidade, das nossas conquistas, dos nossos momentos difíceis que já vivemos e vencemos, tudo fica muito mais fácil enfrentar o momento atual, pois percebemos que apenas mais um e será vencido. Percebemos que o gigante somos nós,

Encontro Central. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. What you tried so not to show. Now something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. Oh, baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want you, if you'd only let it be. A felicidade está aqui no nosso Encontro Central, o seu programa de amor, o seu programa apaixonante. Depois do intervalo tem mais uma linda tradução aqui no nosso Encontro Central. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus eternos namorados, meus queridos apaixonados. Estou voltando, começando mais uma hora de programa aqui

Não pensava que eu seria o sonho de alguém. Agora em meu coração falta o seu amor, falta essa paixão. Encontro Central, emoções que falam mais alto ao coração. Aqui sim, para você verdadeiramente se apaixonar. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central.